EncryptaCast, o podcast do Coletivo Encripta, que você encontra em www.encripta.org. E boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar hoje sobre privacidade da internet. Estou hoje com a Luciana, com o Zé, o Vinícius, a Isabela e eu sou a Miriam. Isso aí, galera. A gente está gravando esse podcast para marcar o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, que é no dia 28 de janeiro. E além do podcast, a gente também está fazendo uma série de textos sobre privacidade e segurança na internet. Sim, e hoje a gente vai falar sobre o Nothing to Hide, um documentário sobre privacidade. Né? Então, o que ele fala no documentário? Ele mostra ali o experimento que fizeram com uma pessoa, né, o tal do Mr. X, que assim, eles pegaram e rastrearam o que ele fazia, onde ele ia, quando dormia, o que ele via na internet, isso tudo por dados que ele gerava o tempo inteiro, assim, sem se dar conta. Na verdade, assim, eles falam, não, por exemplo, quando você vai no site da internet, ele tem lá, não, política de cookies, hoje tem, né, porque antigamente não falava, não. E é por cookies, por login no Facebook, Google, em serviços, redes sociais. O documentário é para falar mesmo de segurança e de privacidade do acesso que as pessoas dão em dispositivos e e-mails e redes sociais, e as pessoas não se dão conta em como elas são vigiadas, né? Sim. Então, é isso que eu entendi do documentário. Então, a gente vai conversar sobre isso para falar o que a gente pode fazer para esse monitoramento não nos atingir de uma forma tão grande. E se é possível não atingir de forma nenhuma. Né? Então, vai ter programas aqui que a gente vai falar sobre, que a gente pode instalar em celular. Mas antes disso, a gente tem que falar o contexto desse documentário. Exatamente. Ele foi gravado na Europa e teve uma parte que ele falou de um ativista do meio ambiente, que ele foi rastreado pelos metadados que ele tinha gerado, ou alguma coisa assim. E... eu queria falar um pouco disso, desculpa. Não, pode falar então. Esse fato do documentário é bem centrado na Europa, né? E é bem centrado naquela posição do... de um grupo de um certo privilégio, que tem esse o pensamento, não tenho nada a esconder, mas também é um grupo que vem de um certo privilégio. Eu acho que seria legal também falar das pessoas que abertamente falam que sim, tem que esconder. Elas têm algo a esconder. Infelizmente, elas têm algo a esconder por causa de que elas não possuem esse certo privilégio que o grupo do documentário possui. Né? Por exemplo, se você for falar com qualquer imigrante aqui nos Estados Unidos que não possui papéis, a pessoa vai falar, eu tenho algo a esconder, sim. Ou então, até mesmo se você for olhar na América Latina, os movimentos que estão agora enfrentando uma onda, né, mais de direita, igual a que parece dos Estados Unidos, está aumentando a repressão. Se você olhar em Honduras, que tem uma taxa altíssima de assassinato, no México também, as pessoas vão falar assim, tem algo a esconder. Eu acho que isso também é um ponto muito interessante de ser colocado no documentário, que não é nenhuma crítica para quem fez e tudo mais, está nessa posição, assim, mas eu acho que vale a pena também expandir para também desmistificar aquela parte de que quem fala que sim, eu tenho algo a esconder é uma pessoa que está errada, porque às vezes não é uma pessoa que está errada, né? É uma pessoa que está sendo oprimida. Exatamente, tem algumas informações que eu até peco o nome do cara que está dando o depoimento, eu esqueci completamente. Exatamente o nome do cara, mas ele faz exatamente essa pergunta de ok, se você não tem nada a esconder, então me entregue seus documentos, me entregue seu celular, etc e tudo, né? E o público, a plateia para qual ele estava dando uma apresentação, ninguém se manifesta, né? Todo mundo fica recluso, caladinho lá. Pouco antes foi dito lá que, eu não tenho nada a esconder. Só que na hora que ele vai perguntar se ele pode ter o celular de alguém, aí a pessoa já fica meio com o pé atrás, assim, diz, pô, mas por que tu quer meu celular, né? Então ela tem algo a esconder. Aquela parte ali é justamente isso aí. No documentário, eu não lembro quem fala, tem um cara que fala, mas isso aí ficou famoso pelo Glenn Greenwald. Ele fala isso naquele TED dele, porque a privacidade importa, e ele fala que nos 16 meses que ele tá fazendo discussões sobre privacidade pelo mundo, ele faz esse desafio que você falou. Um exemplo interessante é de um ex-CEO do Google que falou que a privacidade não era mais um direito natural das pessoas. Eu ia falar isso agora. Ah, eu sei que o Eric Schmidt, né, que ele falou, se você tem alguma coisa para esconder, talvez você não deva fazer essa coisa. Sei. Nossa, eu ia falar isso agora sobre a coisa de privacidade, né, que a privacidade é um direito que a gente conseguiu depois do iluminismo, né, depois do século 17, 18, a gente foi conquistando. Então, assim, querem tirar um direito da gente, não é o que tem a esconder. Se a gente tiver o que esconder, às vezes o que eu tenho para esconder não é tão interessante para outra pessoa, mas eu quero que fique escondido. Às vezes nada assim é ilegal, entendeu, que eu tenho que esconder, mas eu tenho direito de não querer que ninguém veja, entendeu? É um direito de cidadão também. Exatamente. É uma analogia que eu não lembro onde que eu li ou se eu ouvi. Era assim, por exemplo, quando você vai no banheiro, todo mundo sabe o que você faz no banheiro. Mas como que você faz? Não faz a porta aberta, faz a porta fechada. E mesmo que você for fazer qualquer coisa no banheiro, né? Não interessa pra ninguém. Exatamente. Entendeu? Você pode ir no banheiro fazer uma cambalhota. É seu problema. Entendeu? É você dentro do banheiro e pronto. Exatamente. Né? Então... E tem gente ainda com esse pensamento, né? De que não entende que o direito, que a privacidade é um direito. E fica com aquele discurso, né? Ah, não tenho nada a esconder. Uhum, às vezes você tem uma foto horrorosa. Entendeu? Você não quer que ninguém veja. Vê se tá, sei lá, qualquer coisa que tem no celular, você não quer. Às vezes a foto é de um amigo, de uma amiga, às vezes a foto do seu pai, da sua mãe, né? Que é pessoal, é importante pra você, mas você não quer que ninguém saiba. Então, pessoal, a gente gravou o podcast, né, e durante a conversa, o pessoal foi saindo no meio, né? Então, o Vinícius teve que sair, a Isabela teve que sair. Exatamente, né? Agora você falou de fotos, eu lembrei da questão de uma prática que a gente faz com, assim, quando você vai para um evento ou para, por exemplo, gravar uma palestra em evento de tecnologia ou alguma coisa assim, né? Um evento, assim, que vai ficar registrado, normalmente a gente pega o direito de uso de imagem da pessoa, né? Você expressa por escrito que pode usar a sua imagem para um fim ali ou para o outro, né? Eu sei disso porque eu já fiz isso algumas vezes, em alguns eventos que eu fui ano passado e há uns anos também. E, então, isso é uma prática no jornalismo, né? O pessoal faz. Mas o que aconteceu hoje foi que a gente foi condicionado a compartilhar tudo, né? Tipo, ah, não, vou postar o que eu comi hoje cedo. Vou chegar no Instagram lá, vou tirar foto do meu café. Aí você vai lá, põe ali, ai, que bom, tudo, né? Tá muito gostoso, né? Então, mas o problema não é você compartilhar dessa forma. O problema é que o meio, né, como é que eu posso dizer assim? Os serviços, né? Eles foram condicionados. Eles colocaram pra gente que é pra compartilhar assim, sem medida, até porque o ser humano é uma pessoa que, assim, o ser humano é social, não tem ninguém que vive sozinho, isolado de tudo, né? Até voltando no assunto, por que que é importante falar, né? Por que que eu preciso esconder algumas coisas? Porque tem algumas informações que elas podem colocar a gente numa situação bem ruim. Por exemplo, eu sou trans, né? Antes de eu me assumir para os meus pais, eu participava dos eventos, saía nos eventos de tecnologia, até no primeiro podcast que eu gravei, eu falei para as pessoas, olha, eu vou fazer aqui de um jeito diferente, porque a minha família não pode saber ainda. Agora, qual que é a... qual que é o perigo dessa informação? O perigo dessa informação era pra mim. Por exemplo, se o meu pai soubesse antes de outra pessoa, o que ia acontecer? Eu ia ser expulso de casa. Mas a ideia era proteger, né? Porque tem algumas coisas... É uma coisa errada? Não é. Não é uma coisa errada. É minha identidade de gênero, né? Agora que eu tô começando a falar dela. Agora que eu me sinto confortável pra expressar essa informação, pra divulgar. Então, nem tudo que você esconde é errado, né? Tem algumas coisas que eu não posso falar no ambiente, não posso falar perto de certas pessoas porque vai dar problema pra mim e elas não. Mas mesmo, Miriam, se você tivesse alguma coisa a esconder que fosse errado, as pessoas, né, dessas redes de telefone, donos de sites, donos de tudo que a gente acessa no telefone, não é função dela nos vigiar. Se você tá fazendo alguma coisa errada, quem tem que fazer isso é a autoridade que tem poder para fazer isso, né? Mas essas outras empresas, elas estão querendo esse poder também. Mas será que é para nos punir? Será que é para fazer algum... Você está julgando, né? Será que é para julgar alguma ação? Não. É simplesmente para ter poder sobre a gente. Quem devia vigiar não é essas empresas, não é essas organizações. Entendeu? Então, mesmo assim, você pode estar fazendo alguma coisa errada e não é direito de ninguém procurar isso no seu celular, no seu computador. Entendeu? Isso cabe lá para a polícia, para os órgãos que fazem isso. Sim, a propósito... Para ter poder em cima da gente, não. Por exemplo, se for pegar o caso da transcrição livre que eu acabei jogando, de uma das palestras que o Rob fez, ele até cita que a Amazon, por exemplo, outros sites de comércio eletrônico, eles... Tudo bem, não tem um poder em cima da gente, mas eles têm o poder de usar os nossos dados, nossos interesses para direcionar propagandas para as empresas grandes. Então, esse tipo de metadado que eles captam da gente, isso empodera eles financeiramente, né, no mercado, etc, etc. Mas não, não tira o direito de privacidade da gente. Por exemplo, tem uma parte logo no início do documentário que tá, a galera tá tomando, sei lá, tá curtindo, conversando lá numa república lá de estudante, alguma coisa assim, no apartamento, e alguém acha interessante um pacote de GIFs, de emoticons, lá, essas coisas, e diz, pá, e aí, teve que pagar alguma coisa, a pessoa diz, não, pô, só cheguei lá e instalei, era de graça. Então, essas atitudes simples, tipo, impensadas, vão só acumulando e abrindo portas para que outras empresas fiquem capturando dados e informações da gente, né? E revendendo. Verdade. E a gente também não lê os termos, né? Já reparou que a gente não lê termo nenhum? Mas é que assim, Lu, eles foram feitos para não ser lidos também. Tem esse outro lado. Eu tava lendo uma vez, eu não lembro onde, faz muitos anos, uma coletânea de termos bizarros. Tinha algum serviço famoso que ao assinar, ao concordar com o termo, você tava entregando sua alma para eles. Ah, eu não lembro qual que era. Como eu cara já entreguei muitos então, tá? Muitas almas. Era literalmente isso, eles colocaram de zoeira. E algum outro, tinha uma cláusula lá no meio que se a pessoa pedisse, ela ganhava $1,000. Mas, tipo, demorou vários meses para alguém achar e pedir o dinheiro. Aí eles tiraram. O interessante, né, na hora que o Vinícius tava falando sobre poder e tal, dessas empresas, vou falar um pouquinho aqui do Panóptico. Foi o nosso pad, a gente colocou algumas coisas na pauta e eu coloquei lá um artigo, né, e o nome do artigo, para quem quiser procurar, chama Do Panóptico ao Panspectrum, uma reflexão sobre mediação de poder e a materialidade da informação. Então vou falar um pouquinho do Panóptico, né? Panóptico foi uma engenharia, né, e um projeto mesmo por um cara chamado Jeremy Bentham no século XVIII. Então ele queria o quê? Ele queria fazer uma obra assim, para poder ter mais controle sobre as pessoas. Então o que, que ele pensou? Ele botou no papel assim, ele desenhou, fez um esquema, né, de um círculo, e nesse círculo tinha várias telas. dentro dessas telas tinha um espelho. É, ele fez isso mesmo para ver se conseguia que algum estado comprasse essa ideia, né, e fizesse essa prisão, baseado no projeto dele. Então, ao redor desse centro, nas paredes, né, tinham as telas, dentro das telas tinham esse espelho, e no meio desse círculo, né, dessa obra dele, tinha uma torre muito grande. Nessa torre tinha um outro espelho. Então, assim, quem estava na cela conseguiu olhar para o espelho e ver o que a outra pessoa estava vendo também. E lá em cima da torre poderia ter uma pessoa para vigiar. Porque aí lá em cima da torre você conseguiria ver todas as telas juntas, né? Você podia vigiar com mais eficácia, assim, era mais garantido. E então ele fez esse projeto para ver alguém pegava, e é para isso, é para poder, entendeu? É para vigiar. Então, quando eles falaram sobre esse podcast, eu pensei nisso na hora, né? Em como é feito para vigiar, para ser poder, né? Para ser instituição de vigília. E eu pensei muito, muito nisso. É, eu já fiz um trabalho sobre isso e é muito interessante, né? Como que é uma ideia de vigiar, de ultrapassar a privacidade do outro, né? E é isso. Então, é um artigo muito bacana, fala sobre poder, né? Sobre as instituições públicas e privadas, né? Como elas nos controlam. Sim, desde aquela época eu consigo pegar um gancho, por exemplo, nas notícias que a galera quer compartilhar ou para colecionar curtidas, essas coisas, eles simplesmente pegam o link de uma rede social qualquer e repassam. Aí, geralmente, você vê que tem dá para traduzir isso, tem uns pequenos gatilhos no endereço do link, ele diz de onde que veio, se você está compartilhando, de onde foi, tem um pequeno ID que facilita saber quem foi a pessoa que compartilhou primeiro. Você vê aquele linkzão gigantesco, ou então às vezes a galera já está mascarando agora, né, com aqueles encurtadores de URL, mas dá praticamente na mesma coisa. Então você simplesmente clica e está, sei lá, carregando por trás alguma espécie de JavaScript que vai rodar na tua máquina, no navegador, essas coisas. O pessoal simplesmente passa para frente sem nem olhar, sem perceber que está passando isso para frente. Uhum. Isso é verdade. Isso, Vinícius, me lembra uma outra parte desse artigo que fala, que o Foucault vai falar, né? Vou só pegar um pouquinho para você ver como que bate direitinho com isso que você falou. No artigo fala assim, ó: outro aspecto observado por Foucault foi a leveza dos prédios e a estrutura das instituições disciplinares, pois, uma vez que privilegiam a visibilidade dos corpos, seus ambientes serão mais devastados e compostos por uma geometria simples e econômica. Ao contrário das casas de segurança, não haveria grades pesadas, paredes, peças e correntes. Tudo seria feito de forma de garantir a objetividade de uma casa de certeza. Assim, segundo Foucault, o poder pôde, de forma gradual e contínua, livrar-se de seus fardos físicos com uma arquitetura que tende ao incorpóreo. E quanto mais se aproxima desse limite, mais amplo, presente e definitivo ele se torna. Então, a pessoa vai caindo, né, nas armadilhas aí dos aplicativos, das redes sociais, das contas de e-mail, sem nem perceber. Porque ela é muito fluida, né? Ela é muito simples. E quando a pessoa menos espera, ela está vigiada por muitos acessos que ela liberou sem perceber. Às vezes a pessoa, ou eu vou pegar um exemplo de um departamento, um exemplo totalmente fictício, né? Totalmente fictício. Vamos supor que uma universidade federal, um instituto federal, decide de tecnologia, decide, sei lá, usar essas contas gratuitas do Google Domínios, porque segundo o departamento lá de tecnologia dos caras, é muito complicado, a gente está recebendo muito e-mail, de vez em quando cai, de vez em quando não chega, de vez em quando a gente não envia. e pelo puro comodismo, eles vão e jogam todas as... jogam uma conta de e-mail de um professor, de um aluno, de um reitor até, pro Google. Assim, não avisam, não falam nada e começa a cair lá em outras máquinas de outro país, de outro continente, sei lá, documentos como passaporte, fotos, contratos de pesquisa e desenvolvimento, tudo lá, porque pelo puro comodismo, né? A galera, tipo, não se dá conta do quão grave essas coisas são. E fica aquele ditadozinho dizendo que em casa de ferreiro, espeto é de pau. Não sei se vocês já ouviram isso também. Já. Assim, O que eu ia falar antes era o seguinte, é que isso foi gradual, né? Até isso está bem claro no Facebook. Quando o Facebook começou, ele pedia alguns dados ali. Pedia tal, e-mail, nome, sobrenome, daí foi pedindo mais um pouquinho. Né? Eles foram mudando os termos de uso ao longo dos anos, foram tornando tudo público, foi gradual, né? Foi assim, vai um pouquinho, depois vai mais um pouquinho, aí acabou que condicionou isso a ser uma coisa normal, né? Tanto que hoje, por exemplo, eu não sei qual é o número exato, mas acho que são mais de 2 bilhões de usuários mensais que o Facebook tem hoje, quando chegou isso ainda. Mas assim, é quase um terço da internet, né? Quase um terço das pessoas que têm acesso à internet têm um perfil no Facebook, né? E virou o quê? Virou assim algo que você encontra alguém que não tem Facebook, você olha e fala, credo, essa pessoa é muito estranha, ela tá fazendo alguma coisa errada, porque ela não tá dentro do que eu conheço, né? Aí, maluco é pensar que... Não pode falar. Eu acho sempre maluco pensar que o Facebook tem pouco mais de 10 anos de existência e já é um negócio tão normativo na nossa vida. Exatamente, né? Então, já se integrou, assim, tipo, virou, chegou num ponto que tem muita gente que acha que o Facebook é internet. E isso não é verdade de jeito nenhum. Né? Só o cara teve o poder de comprar o aplicativo mais caro da história, né? Ele comprou o WhatsApp por 19 milhões de dólares. Pois é, o que será que ele queria com o WhatsApp? Então, eu tava lendo sobre o WhatsApp ontem, sobre a venda de dados. Eles, teoricamente, têm criptografia de ponta a ponta, né? Sim. Mas ele é proprietário, pessoal, ninguém pode conferir isso, mas o Moxie, que fez o Signal, falou por ele, né, que ele participou do processo e garantiu que era seguro, mas enfim, vamos assumir que realmente o WhatsApp não tem acesso às mensagens. Nos termos do WhatsApp, tá escrito que eles podem compartilhar os metadados. Os metadados são as informações sobre as mensagens que não são as mensagens em si. É como se fosse com quem você conversa, por quanto tempo você conversa, sua localização, esses são metadados. O WhatsApp é do Facebook, né, como já falaram, e ele pode compartilhar essas informações com todas as empresas da família Facebook. Então, o Facebook, Instagram, eu não sei mais o que o Facebook tem. Todas as coisas que o Facebook já comprou, ele pode compartilhar os metadados. Então, esse é um dos grandes interesses do Facebook no WhatsApp. Até eu lembrei... Foram usados no experimento, né, que entregaram pro analista lá. A gente já falou ainda do experimento. E acharam o endereço do ator, assim... Ator que eu digo porque ele realmente é a profissão do cara que se prestou a ser uma cobaia, um experimento, ele era um ator, né? Ele não estava ator, era a profissão dele, mas foram os metadados que fizeram com que o cara descobrisse, ele é um ator, é um jovem, tal e tal idade, eu consigo até dizer que é um heterossexual, é um cara que não tem interesse político algum, é solteiro, saca? O cara fez o perfil mesmo da vítima, da cobaia, baseado nos metadados. Achou nome, descobriu endereços de amigos próximos, data de aniversário dele, saca? Várias cidades e lugares onde ele teve importantes, outros, sei lá, costumes dele que em determinado momento do documentário A própria cobaia, o cara, se assustou, dizendo que muitas das buscas que estavam presentes naqueles metadados, ele achava que não tinha feito diretamente no Google ou no Facebook. Só pelo fato do navegador que ele estava usando não oferecer uma funcionalidade que preze pela ele acabou simplesmente jogando lá e um plugin do navegador dele lá pegou e jogou o, entre aspas, metadado pra frente. Pois é, tinha uma frase, acho que eu não lembro se foi nesse documentário também, mas eu não lembro se foi nesse documentário ou em outro lugar que eu li, que o pessoal falou, nós matamos pessoas baseadas em metadados, né? E aí já entra a vigilância do Estado, né? E o que eu ia... Foi o Michael Hayden, ex-diretor da CIA. Então, aí a pessoa percebe que não é pouca coisa, né? Que, assim, a pessoa pode não saber o que você está falando, mas com quem você está falando, com onde, quando você fala, né, com qual frequência, isso também é uma informação que revela bastante coisa. E o que eu ia falar antes era assim, isso saindo agora um pouco pela tangente. O governo brasileiro tentou bloquear o WhatsApp umas 3 vezes. Bloqueou alguns dias e desbloqueou depois do tempo, né? Isso foi baseado no quê? A empresa Facebook não queria passar os dados, né, os dados que o governo pediu sobre uma conversa de um grupo criminoso. E aí o governo... Eles falaram que nem podiam passar, né, nem conseguiriam passar. Exatamente. Mas aí olha só como que o poder, né, como que eles fazem. Eles vão falar assim, então eu vou fazer um mandato aqui, um mandado, aliás, e vou proibir, sim. Eles não dão um jeito, eu também vou proibir. Tudo pela força, né, tudo pelo poder. Eles não entendem, não querem entender e acham que bloqueando vai acontecer um milagre e vai aparecer a conversa. Então, assim, o poder, de novo, olha como que o poder sempre está junto com essa... eu não falo censura porque eles querem que a gente se expor mais, né? Mas, assim, como que eles querem dominar. Então, tem que ficar de olho naquele projeto lá do Brasil 2018, né? Que a Isa falou, junto com o pessoal do Uni. Então, justamente, filtro. Sim, sim. É bacana também ver essas coisas. Esse tipo de censura a gente tem como pegar de lá, né? A gente tem como detectar de lá, a gente tem como alarmar entidades e pessoas, tipo, olha, distrito tal tá bloqueando o site do partido X, ou o partido A não consegue que os usuários cheguem no site deles, ou então, sei lá, o coletivo daqui da nossa cidade não tá recebendo mais acesso porque todo o Nordeste foi bloqueado, ou então não vem mais conexão da internet pra cá, etc, etc. Tudo isso a gente tem como ficar ligado. Sim. Agora eu tava pensando que é interessante, porque de um lado, né, tem censura de alguns estados. De alguns estados eu digo governo, né? Por exemplo, o governo em alguns lugares não quer que você fale de certos assuntos. Agora, pelo outro lado, né, as empresas, elas lucram com essa venda de dados. Eu acho importante também falar do modelo de negócio delas, que... Assim, minha opinião é que o que motiva bastante, né? Elas pegam, coletam dados, por quê? Porque pode. É muito lucrativo, né? Exatamente. Né? Eu conheço... No Brasil, pode falar, desculpa. Então, eu conheço o pessoal que lida com ciência de dados, né? O data science. E o trabalho deles é pegar todos esses dados, né? O big data, que eles falam, né? Pegar todos os dados coletados e fazer a estatística deles, né? Dizer o que tem aqui, né? Claro que não é só para redes sociais, tem outras aplicações também, mas uma delas é redes sociais, é venda de anúncios, né? Eu acho que entra também na parte do modelo de negócio da internet, né? Eu queria falar um pouco disso, que tem hoje em dia grandes corretoras de dados, né? Chama, data brokers em inglês, e eu fiquei meio chocado quando descobri que a Serasa é uma empresa disso. Eu achava que era a Serasa, mas a Serasa, um dos negócios que é mais lucrativos dela é a venda de dados. Em 2007 ela se juntou com uma empresa dos Estados Unidos, a Experian, e eles têm um serviço que chama Mosaic. No Brasil, eles dividem a população brasileira em 11 grupos e 40 segmentos. Os segmentos são microdivisões dos grupos. E é um negócio maluco. É meio absurdo até. Eu não sei, parece, na minha opinião, parece até antiético a divisão que eles fazem. Você pode escolher o público específico que você quer para suas campanhas e baseado nas categorias que eles têm, muito erradas. Tem uma categoria que chama adultos vulneráveis, jovens desprovidos e seguindo a vida na periferia. É algo que dá muito bem qual que é o posicionamento deles também. E como a Miriam falou, né, dessa questão lucrativa, eu trabalhei numa empresa muito tempo e a minha função era o setor financeiro. E eu tinha acesso, o meu não era o Serasa não, era Brasil SPC, existe isso, vocês acessarem o site, existe o Brasil SPC, serviços.spc.org. Lá você tem os valores, a sua empresa contrata os serviços do SPC Brasil e tem os valores de coisas que você pode fazer. Por exemplo, você quer saber o nome todo da pessoa e os dados pessoais? Você vai ter por um valor X. Agora, você quer saber quais os endereços que essa pessoa mudou durante a vida dela? O valor é Y. Você quer saber os cheques da empresa, qual essa pessoa está devendo, né? Ou deve, ou já pagou? Também é o valor X. Se você quiser acesso à conta bancária, é valor X de novo. Então, assim, eles te dão tudo, entendeu? Em troca desse dinheiro. Não importa o quão isso pode afetar, né? A pessoa. E o que isso pode trazer para ela. Como que isso pode prejudicar a vida de uma pessoa com tantas informações. Então, às vezes, eu vejo assim, esses grupos hackers, assim, esses hackers vão e botam lá anônimos, né? Disponibiliza tudo. Telefone, e-mail, cheque, papapá, endereço. Gente, não precisa ir tão longe assim. Você paga ali R$20, você vai ter tudo. Entendeu? Você nem precisa ter CNPJ. Esse é o mais louco. Tem milhões de serviços desse que a lei permite, entendeu? De ter. E você pode ter acesso à informação que você quiser dessa pessoa. É bem interessante isso, porque eu lembrei, eu não sei se vocês leram o livro Free Culture, do Lawrence Lessig, ou Cultura Livre. Ele é advogado da... Hoje ele estava trabalhando como advogado da Free Software Foundation, da FSF. E nesse livro ele fala... O objetivo do livro era falar sobre o copyright, né? Como o copyright evoluiu ao longo dos tempos, né? Agora, o que eu percebi também nesse livro é que, assim, ele faz um diagrama ali num ponto que ele coloca quatro eixos. Primeiro, tecnologia. Segundo, cultura. Terceiro, leis do governo. E o quarto é a lucratividade do negócio. É que, assim, o exemplo que ele dá é a parte de pirataria, né, de cópias de música. Como que era antigamente? Você tinha o quê? Disco de vinil. Era fácil copiar disco de vinil? Não. Né? Você tinha que ter uma máquina especializada, tinha que ter toda uma estrutura para fazer os discos, né? E isso era o domínio de poucas pessoas e de poucas empresas, né? Tinha toda uma burocracia. E aí o que acontecia? A lei conseguia coibir, né? Se você fosse pego com um disco pirata, você era preso, né? E era pouca gente que conseguia copiar. Tinha os bootlegs também, né? Gravava no show lá da pessoa, daí soltava depois, lançava, né? Até assim, não tinha como controlar, né? A lei também conseguia parar ali. E aí o que aconteceu? A tecnologia evoluiu, né? O que houve? Ficou mais fácil guardar esses dados. Você consegue guardar, vamos chutar aí, num disco de vinil antigo, vamos chutar aqui, que gravava aqui uns 1 megabyte, 2, né? É só pegar também a Lady Moore pra tecnologia, oi? Não, foi o primeiro. Ah, tá. Então, você pega ali a Lady Moore, por exemplo, que diz o quê? A capacidade de armazenamento e de memória de tecnologia, ela cresce no ritmo exponencial. Né? Por exemplo, nos anos 80, você tinha o quê? Computadores com 2 megabytes de RAM, um HD com 1 mega de memória. Aí todo mundo ficava, nossa, 1 mega de memória, gente, é muita coisa. né? Eu lembro, e o que aconteceu? Foi aumentando, assim, de forma exponencial, de mega pra giga. Eu lembro que eu tava no ensino médio, isso foi em 2006, aí o menino tava falando, nossa, cara, já pensou um giga de RAM no computador? Dá pra rodar muito jogo aqui, né? E, assim, o que aconteceu? Como a capacidade cresceu num ritmo exponencial e a, digamos assim, o tamanho dos dados permaneceu o mesmo, hoje tá muito mais barato você armazenar, né? Voltando pro exemplo de música, pra você gravar um vinil era terrível, né? Tinha que ter toda uma estrutura especializada, né? Depois aconteceu o quê? Criar um CD, você conseguia gravar 700 megabytes de dados dentro dele, DVD 4.6 GB, daí Blu-ray que cabe mais uns... Ah, agora eu não lembro exatamente qual que é a capacidade, mas enfim, foi crescendo num ritmo exponencial, né? Ficou mais barato armazenar dados. E isso é uma das bases do Big Data hoje, né? Hoje tem essa as empresas coletam todos esses dados, por quê? Porque elas têm como guardar, elas têm como pegar e manter ali e processar também. Tem umas bases, tem uns frameworks tipo Hadoop, Cassandra, eu não sei, não digo. Mas Hadoop é um que dá para você processar todos esses dados. E, né, você tem como processar isso também. Antigamente, para você... Esse é um ponto que ele fala no documentário também. Numa parte que eles vão na Alemanha. Tem uma parte que eles vão na Alemanha e eles mostram a biblioteca... Não é a biblioteca, os arquivos da Stasi, eu acho. Né, da inteligência da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Né, tinha... fichas de papel de todo mundo, né? Então era tudo guardado em papel, né? Não tinha como você olhar ali uma pessoa X, Y muito rápido. Hoje em dia, como que é guardado no computador? Para você consultar, é dois toques, né? Então, o que aconteceu? A tecnologia foi avançando. Mas o arquivo de papel ainda existe. Sim, ele existe ainda. Então, voltando de onde eu estava falando. Assim, a tecnologia evoluiu bastante, né? Só que o que permaneceu foi as leis. As leis ainda estavam, assim, de uma maneira mais antiga, né? Que, assim, isso é uma coisa que acontece bastante em qualquer sociedade, né? Ou a tecnologia está avançando muito rápido, mas os paradigmas das pessoas, né? Assim, a maneira de pensar, a visão delas, o ponto de vista, esse demora para mudar. Esse demora... algumas gerações, né? E aí o que aconteceu? A lei antiga de copyright, né, ainda estava posta do jeito que se você fosse pega com uma cópia ilegal, né, uma cópia não permitida, você era o quê? Preso. Só que aí o que aconteceu? Muita gente começou a copiar tudo. E... aí, o que aconteceu? Né, o governo já não tinha como controlar. Agora, falando de privacidade, é mais ou menos isso que está acontecendo. Né? A Europa está avançando nessa parte de leis contra a privacidade. A Europa está caindo em cima do Google agora. Né? Tem umas leis que eles baixaram lá que agora eu não lembro de cabeça. Mas agora, assim, o mindset está mudando. Né? O Facebook também agora estão cortando assim, um pouco da... assim, da autonomia. Não digo autonomia, né? Principalmente com a parte de fake news, né? Mas assim, falando de privacidade, aqui no Brasil a gente tem marco civil da internet. Foi aprovado em 2011, né? Ou não, 2014. Não lembro. Mas não faz muito tempo, não. No DRM. Sim, DRM. O DRM, o gestor de restrições digitais, que geralmente está muito ligado a essa questão de copyright, né? Que as empresas, elas não permitem você fazer o que você quiser com um arquivo seu. Você tem um filme, você tem um livro, você não pode acessar em qualquer dispositivo. Você tem que acessar nos dispositivos permitidos. Você baixa um jogo no PlayStation, só pode usar em dois sistemas, no máximo. Você pode fazer o que você quiser com o jogo, mas você pagou o jogo. Isso eu acho uma questão que não tem como conciliar com a privacidade isso. É, até porque tá te colocando numa vigilância, né? Eu estou te vigiando para você não copiar o meu trabalho, né? Então a informação vai sendo controlada também, né? Tipo, você só pode olhar dessa forma, da forma X, Y, Z, e eu preciso saber o que você está fazendo, né? Tem essa vigilância também. Então eu concordo, né? Até tem uma parte... até foi uma das coisas que me incentivou bastante a usar software livre. Eu de um colégio, gente, que eu dou aula, e eles me dão apostila em mãos. Mas, por exemplo, a apostila que eu tenho acesso pelo computador, pelo celular, é igual a Miriam falou, por Java. Só que é o seguinte, às vezes eu estou formulando uma prova, eu não quero ele em Java. Eu quero a apostila em PDF para eu poder copiar, entendeu? Para eu poder colar no Google e ver alguma questão, né? Para eu conseguir elaborar uma questão. Eu não quero pegar a apostila ou ver a apostila em ponto Java, né? Ver pelo programa Java e ter lá que ficar catando milho e digitando o que está na apostila. Então, assim, é ridículo. Eles falam assim, ai, mas é porque direitos autorais e que não pode deixar ter PDF. Eu falei assim, aí eu falei assim no dia, né, com a menina, que eu até mandei um e-mail, e falei assim, mas é ridículo, é inocente, porque eu tenho apostila em mão. Se eu quiser compartilhar essa apostila, eu vou tirar um monte de xerox e vou distribuir, entendeu? Não tem porque eles proibirem o PDF, sendo que eu tenho apostila em mão. Fazer em Java é ridículo, é perda de tempo. É fazer a pessoa que fez isso dar um tiro na cabeça. Sabe? Eu acho que a pessoa que estava programando ali, falando ideia, deve estar assim, puta que pariu, o que você está fazendo? Em Java, né? Ai, meu porque Deus. A pessoa é burra, velho. Não, mas Java tem umas partes aqui. É uma burrice pra querer ter direito autoral. Pô, eu tô com livro, eu paguei pra essa porra, eu sou professora. Entendeu? Eu tô me pagando pra isso. Eu tenho apostila, eu tenho direito de ter apostila. Puxa, nenhuma. Então eu tenho PDF também. Mas nenhuma versão pra professor também, né? Que eles têm ali, tipo, a apostila do professor. Nem pra isso, né? Tem, não, eu tenho minha apostila do professor. Só que eu queria essa apostila em PDF. Mas não, fica nesse programa ridículo que roda pessimamente, né? Porque em Java, pelo amor de Deus, uhum. É tosco e só, aí ela só não fala assim, sinto muito. Eu falei, eu que sinto, né? Sinto pela pessoa que tem Java. Sério. É foda. Vocês riem, mas eu fico puta. Não, mas então. Eu, assim, é exatamente esse sentimento que a gente tem, né? Que assim, além de ser irracional. Exatamente. Irracional. A pessoa não pensa, velho. A pessoa não pensa. Mas exato, assim, não é só esse exemplo, é um outro exemplo em prático. Netflix, né? O que acontece? Você paga lá uma taxa, né, por mês. Aí o que acontece? Você pode assistir filmes, mas você tem que assistir dentro do programa. Tem que assistir dentro do jeito que o Netflix quer que você assista. Spotify também. Né? Até uma briga do Spotify no começo, o Daniel Ek, quando ele foi jogar essa ideia para as gravadoras, né? Uma das brigas foi justamente essa parte do copyright. Eles demoraram para entender, né? Eles demoraram para ceder nessa parte, assim, de vamos fazer esse serviço aqui, né? E o interessante, outra coisa interessantíssima de falar é que muitas dessas empresas que coletam dados, eu posso falar do Spotify, do Netflix, eu não digo, mas Spotify opera no vermelho, desde quando abriu. Sim. Opera no vermelho, né? YouTube também tá no vermelho. YouTube acho que tá quase abriu. Um pouquinho. Nossa, assim, eu nem sabia, vocês estão falando sério? É sério, verdade. YouTube, o lucro deles é muito baixo, eu acho que tem um lucro, Miriam, mas é ridículo, assim, tipo, eu esperava que fosse muito lucro, mas é pouca coisa. Então, eu tava lendo, eles lançaram agora um serviço, chama YouTube Red, que você paga, sim, esquema Netflix, você paga não sei quantos dólares por mês, tem acesso a conteúdo exclusivo. Alguns desses youtubers famosos já fazem vídeo pra esse serviço. Esses dias eu vi um anúncio, quando eu entrei no YouTube, do Vsauce, faz vários vídeos legais e tinha lá um vídeo exclusivo pra quem fosse assinante. O YouTube ele é muito bem aceito entre jovens, só que eles estão querendo expandir isso para a população adulta. Tava lendo no texto que eles estavam falando sobre esse programa deles, que eles queriam meio que substituir a televisão para todo mundo, não só para jovem. Ah, sim. E sobre copyright, você estava falando do vinil. Eu tava vendo um artigo dos anos 90 de um jornal falando sobre os gravadores de CD que as pessoas iam poder ter em casa, que isso ia acabar com a indústria da música. Uhum. E estavam fazendo mó alarde pra isso e não aconteceu nada. Eles continuaram, eles acharam outro jeito de ganhar dinheiro. Eles não vão deixar de ganhar dinheiro por causa de alguma coisa desse tipo. Eles vão arrumar um jeito de ganhar dinheiro em cima da gente. Então essa desculpa que eles vão ganhar menos dinheiro é mentira. Os torrents mesmo, de filme... músicas também, pirataria, cópias não autorizadas de músicas, dá muito dinheiro porque é uma propaganda, né? Uma propaganda de graça. Pessoas que nunca ouviriam falar daquele material, daquela produção, conseguem ouvir porque ela tá chegando ela de graça. Isso mesmo. Além de ser democrático, né, Zé? Com certeza. Quando você tem a coisa aberta, é democrático, todo mundo tem acesso, todo mundo tem o mesmo direito. É, mas, novamente, esse status quo aí, né, ele não permite isso, né? Deve ser muito triste, né, você ter poder, ter dinheiro e saber que uma pessoa que não tem, que não usufrui das mesmas coisas que você, tem o mesmo que você, né? E isso é ridículo, isso é falta de dignidade total, não deixar essas pessoas terem acesso, entendeu? É verdade, mas assim, a questão, né, isso tange, esse entra outro ponto da privacidade, né? O que eu ia falar antes era o seguinte, as duas únicas empresas que conseguem lucro com dados, com venda de dados, são Google e Facebook. O modelo de negócio do Google todo é baseado em venda de dados, em venda de anúncios, na verdade, né? Porque, assim, na verdade, são os dados, mas eles são usados para vender anúncios. Né? O Facebook tem o controle todo de anúncios, né? Você pode fazer anúncios para, assim, você pode pegar e mirar os anúncios, né, para uma categoria super específica de pessoas, né? Até entra alguns questionamentos éticos nessa parte, né? Por exemplo, você pode fazer uma propaganda para pessoas negras, né? E mostrar outra propaganda diferente para pessoas de outra etnia, né? Então, isso deu até uma polêmica recentemente. Exatamente, né? Então, como é que o Facebook consegue todo esse controle? Né? É pela venda de dados? E até que ponto isso é bom, né? Você dividir as pessoas. Então. Né? Até que ponto é ruim também. Então, pegando esse gancho aí do que é permitido ou não permitido, vocês me lembraram aqui da coisa de privacidade e de vigilância, no caso, a vigilância. Até que ponto a vigilância é ruim? Porque, no caso, a nossa pauta, a gente escreveu também sobre pedofilia, né? Sim. Então, os pais devem ter, devem vigiar tudo que os filhos acessam, né? Por conta de pedofilia e tudo mais que a gente já conhece. Então, até que ponto a vigilância é ruim, entendeu? Porque, de fato, os pais não têm um poder sobre esse filho. Isso me lembra também o episódio do Black Mirror agora, da última temporada, né? Onde a mãe vigia a filha. Eu tinha até conversado isso com o Zé, né, Zé? É. Que ela tinha muito medo da filha morrer e tudo. Aí eles deram uma alternativa pra ela vigiar a filha dela, de colocar uma câmera no olho da filha e ela ver tudo que a filha tá fazendo pelo aplicativo. Aí depois de anos depois, né, esse programa, não, é a lei lá da cidade dela, do país dela, não deixou, e só ela e algumas pessoas tinham acesso porque elas eram a cobaia. Então, quando a filha dela ficou adolescente, a filha dela começou a não responder chamada no celular, ela viu que a filha dela estava mentindo, coisa de adolescente, ela começou a voltar a vigiar a vida da filha dela, né? Eu vou dar spoiler que eu preciso, no final, a filha dela briga com ela, né? Quase mata a mãe dela de raiva, né? Porque como a mãe dela pode vigiar ela? Então quer dizer que ela é um boneco da mãe dela? Ela é o quê da mãe dela? Até que ponto o amor, né, pode ser de vigilância? A mãe dela vai vigiar ela pra sempre? Ela não vai ter vida própria? Ela não pode tomar atitudes, mesmo que essas atitudes tragam resultados ruins, né? Então, pra mim, foi o melhor episódio do Black Mirror. Então, aí... Com essa coisa de vigilância. Então, aí é aquela coisa, né? Vigilância é um instrumento de controle, é um instrumento de manutenção do poder, né? O poder do vigilante sobre o vigiado. Entendi. Mas aí uma criança que tá na internet vai e se arrisca de... Não é se arrisca porque ela não sabe o que ela tá fazendo, mas ela cai na mão de um pedófilo, né? O que os pais devem fazer? Exato. Né? Pra não invadir a privacidade desse filho, entendeu? Porque a privacidade, ela é direito de todo mundo. Como eu não sou mãe, eu não posso falar, né? Então, assim, não tenho opinião formada. Eu acho que é importante ter uma parte de alfabetização digital, né? De falar, conversar com a criança sobre privacidade na internet, sobre... Não sei, né? A gente fala pra não... Os riscos, né? Sim, a gente fala pra não conversar com pessoas estranhas na rua, mas na internet tá entregando tudo quanto é dado da criança e dos pais também, pra quem tiver no site, pra quem for o dono do site. Aham. Uhum. Isso tem no site do Tom. É a gente mesmo, adulto, sabe disso. Sabe o que vocês me lembraram? É, posta a foto no Facebook das crianças e não... Não, Telegram, Zé! Telegram! Olha só como que a gente se conheceu, a gente tava lá falando de milhões de coisas da vida, universo e tudo mais. Assim, e aí? Ah, não, você tava falando, não, tava falando Telegram, e aí? O que mais? Não, e aí, tipo, olha só, que tem a gente, né, que tem essa conversa sobre isso, vigilância, segurança, a gente cai, às vezes, numa bobeira dessa, né, de falar a nossa vida toda. Imagina pra uma criança que não tem conhecimento algum sobre isso. É, mas é que aquela história, eu tava falando isso até em dezembro, num evento de tecnologia que teve em Curitiba. Foi assim, né, eu estou divulgando essas informações porque o evento aconteceu, eu estive lá, né, foi uma parte profissional, eu dei workshops lá, né, então, eu falei justamente dessa parte do que divulgar, né, quais informações divulgar, para quem, como, quando, né, o que acontece é que, assim... A gente existe, né? Eu não posso dizer eu não existo, né? Eu não posso virar um fantasma. Para isso, tem que fazer o quê? Só me isolar de todo mundo, né? Fugir da civilização, né? Aí até pode ser que alguém não vá me rastrear. Mas aí já entra uma outra questão, né? Que assim, são três questões: privacidade, anonimato e segurança, né? Então, assim, é uma coisa, são três assuntos que eles se intercalam pelas discussões que eu tive e pelo que eu percebi também, né? Até eu digo assim que para mim é um pouco complicado separar todos eles. E assim, sobre privacidade dos dados, né? Sobre uma empresa não saber o que eu acesso, quando eu acesso, como eu acesso, né? Isso é uma parte que, para você dialogar com quem não é especialista, é uma parte que é difícil para a pessoa ver. Uma parte que, para a pessoa, ela vai agarrar, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Né? Quando ela não tem nada para esconder, é justamente entra nessa parte. Tipo, é uma empresa que ela tá pegando, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo aqui na minha frente. Não é concreto. Ninguém usou contra mim. O que, que tem de errado nisso? Né? Mas aí que tá. Pro indivíduo, né? Pro indivíduo, assim, o Google não tá interessado no que você pesquisou como indivíduo, por exemplo, para mim. O Google não tá interessado no que eu pesquisei hoje cedo, que eu pesquisei, por exemplo, sobre sites fofos, né? O Google não quer saber dessas coisas para mim. Para mim, uma pessoa só, tanto faz, tipo, é irrelevante. Agora, para um grupo de pessoas, para um país, para uma coletividade, né, quando você pega assim, várias pessoas dentro de um certo grupo, aí já muda de figura. Aí tanto para análise, tanto para análise de tendência, né, para ver o que as pessoas estão pensando, tanto para direcionar também, para decidir o que vai aparecer de resposta às suas buscas. Eles têm esse controle também, eles podem querer influenciar um ou outro candidato numa eleição, podem querer influenciar uma ou outra ideia, eles têm pleno controle disso. E eu acho que, não sei se é ingênuo ou se é besteira até, a gente ficar esperando alguma solução ética do Google ou do Facebook. O pessoal fica meio chocado quando fala, Facebook tirou do ar conta de não sei quantas pessoas. Mas o Facebook nunca foi espaço público. Eu acho muito complicado isso que a gente espera do Facebook, que ele seja um negócio democrático, justo, mas não tem por que a gente esperar isso dele. A gente tem que criar alternativas e... Até porque o capitalismo, ele jamais vai ser democrático. Exatamente. É capitalismo, gente, 100%. Poder é capitalismo. Entendeu? Vigilância é capitalismo. Pra quem mais eles querem nos vigiar, né? É que é rentável. É rentável, óbvio. E mesmo que a gente pague uma parcela ali, por exemplo, pague uma mensalidade, né? Ninguém tá impedindo a empresa de pegar e continuar, né, capturando os dados. Né? A lei ainda não faz isso. Né? Não tem fiscalização ainda. Tem o projeto de lei da proteção de dados pessoais, só que antes da Dilma sair, tomar o golpe, tava rolando, tinha ido pra Câmara, pro Congresso, mas aí eu não sei como é que tá agora, acho que tá parado lá, tá esperando prosseguir o trâmite. Mas seria a primeira legislação de proteção. É, então tá lá esperando. Então, e assim, uma parte que eu acho assim que chega mais perto do X da questão é o modelo de negócios, né? Tipo, o Facebook, né, ele sobrevive, tá aí até hoje, por exemplo, é uma das redes sociais, eu acho que é a que mais exemplifica bem essa parte de briga por privacidade dos dados, né? Que seria o quê? O modelo de negócios dele é o quê? É vender anúncios. E como que ele consegue vender anúncios? ele consegue precisar, precisar no sentido de precisão, né, consegue achar uma precisão boa para os anúncios, uma precisão que os publicitários consideram boa o suficiente para pagar por ela. De que forma? É capturando os dados. Capturando não, até porque a pessoa que segue ali e tem a parte de capturar também de rastrear. Né? Rastreando dados, né? Como é que é captando dados? Captando dados dos usuários, né? E tem uma base enorme de usuários. Né? Cerca, assim, eu falei antes, mas eu não sei se bateu 2 bilhões já, ou se foi, ou se já passou. Mas, assim, bilhões de usuários, né? Na casa dos bilhões. E ele consegue com isso, né? Consegue assim precisar os anúncios, dizer: ah, não, você pode vender aqui para tal bem certinho, para aquele outro bem certinho também, né? E com isso gera renda. O modelo de negócios do Google também é o mesmo, anúncios, né? E essa é a motivação para capturar todos esses dados, para captar tudo isso. Além do Big Data, né? Porque o Google, sinceramente, o Google... Eu li uma vez essa frase. Tipo, o Google é aquela criança na escola que ela só para de fazer alguma coisa quando alguém reclama muito. Tipo, ah, não, vou continuar fazendo isso aqui até alguém me parar. E no caso do Google é pegar todos os dados que eles conseguem, até alguém falar: ó, você não pode mais fazer isso. Né, então... No Google e Facebook tem um texto muito bom, sobre, chama Como a Internet Começou a Morrer, que ele fala que o Google, um estudo que fizeram, que o Google e o Facebook têm influência direta em mais que 70% da internet, da web que a gente conhece, né? Que aqueles botões de curtida que tem nas páginas, que tem botão de compartilhar, tem um botão, sei lá, alguma coisa de Google ali no site também embutida. Tudo isso também ajuda eles a coletarem mais dados. Então, quando está fora do Facebook, quando está fora do Google, eles também têm acesso aos dados. Acho que o Google Analytics também, né? O negócio de anúncios do Google. E o Facebook agora tem a tentativa de fazer cada vez mais centralizar as coisas nele, né? Das pessoas não precisarem sair dele para nada. De ter aquele esquema de publicar artigos dentro dele. Sei, tudo isso favorece ainda mais a coleta e a concentração de dados. Então, eu acho interessante também que são várias questões interligadas, sabe? São várias questões que saem direto da privacidade dos dados, porque foi assim, começou a internet, né? A gente tá falando do domínio da web, né? Que isso é importante frisar também. Agora, privacidade fora, assim, offline, é um pouco mais fácil de ter, mas a gente tá se concentrando aqui no nosso escopo na web. O que aconteceu? A web começou a se popularizar aqui no Brasil foi anos 90, lá nos Estados Unidos foi no meio dos anos 80, né? Começou a ser assim, que os civis começaram a usar, porque antes era um domínio militar, né? Era só governo que usava, só redes universidades, né? E era tudo assim, não era de uso civil. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a usar, ficou, né, gostamos aqui, é uma coisa legal. Aí começou a aparecer gente, né, uma pessoa falou: ah, não, ó, eu acho que dá pra gente fazer um negócio por aqui, né, dá pra conseguir um dinheiro, né, trabalhar na internet, vender coisas, por exemplo, né, e aí começou a se criar um modelo de negócios. Até é interessante falar que no começo, a primeira versão da internet civil, né, da web civil, era o que eles chamam de Jardins Dourados, né, que tá voltando agora até. Eu não sei se vocês lembram do Alta Vista. Não, Alta Vista acho que era nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil tinha tipo UOL, IG. Vocês não lembram disso? Lembro. Então, que era tudo concentrado ali, né? Tipo, num site só. Você ia naquele site, ah, não, tem aqui notícias e tal. O UOL tá aí até hoje, né? Mas acabou se abrindo. E era só um pouco, assim, era tipo um portal, né? Eles chamavam os portais antigamente, né? O portal UOL, o portal IG mesmo. Não, até hoje em dia, 10, dos 10 sites mais acessados no Brasil, 6 são sites de notícia. Aí o que aconteceu, né? Tinha aquele modelo de Jardins Dourados. Por quê? Porque era muito difícil buscar as coisas na internet na época, né? Você não conseguia achar as coisas com muita possibilidade. Tinha que ter os links, tinha diretório de links, tem uns até hoje, né? Por exemplo, quando você vai na... quando você entra na rede Tor, né, na rede Onion, também tem os diretórios e links lá. Né? Então era assim, era como era a internet antigamente. Antes de aparecer os motores de busca, tipo Yahoo, Google, né? Yahoo acho que saiu em 96. Google foi 98, né, e aí começou a abrir a internet, e na época, nessa época, nos anos 2000, eu acho, né, eles ainda estavam buscando um modelo de negócio pro Google, daí alguém deu a ideia do quê? Anúncios. Por quê? Porque as pessoas não estavam querendo pagar pelo acesso aos sites, né, tentaram fazer isso no começo, mas as pessoas falaram, não, eu não quero pagar por isso, né, mas assim, tirando o juízo de valor dessa escolha, né, tirando, assim, não julgando essa escolha, foi o que decidiram na época, e a internet, se, assim, a web, né, ela foi construída de acordo com esse modelo de negócios, de anúncios, né, até no começo tinha os pop-ups também, né, aí, que aí você, tipo, abria uma página, daí aparecia uma outra janela gigante na tua cara ali, né. Hoje em dia não tem mais, por quê? Porque a cultura mudou. A cultura, né, todos os browsers, todos os navegadores, eles bloqueiam pop-ups por padrão, né, agora a tendência que tá acontecendo é bloquear anúncios por padrão, né, mas aí já entra numa outra questão também, porque anúncios foi bloqueado desde sempre, né, tinha, até nos anos 30 tinha uma geringonça que bloqueava anúncio de rádio, baixava o volume quando começava o anúncio no rádio. É, tinha coisa de televisão antiga também, né? É, também tinha. Mas então, aí juntou a tecnologia, como eu falei antes, né? Porque hoje tá mais fácil você guardar todas as informações. Hoje o armazenamento tá muito maior. E aí precisava de eu complementar os dados, eu complementar a renda, né? Porque qual a tendência do capitalismo? Lucro. Lucro até o infinito, né? Isso é o que move o capitalismo. E aí o que aconteceu? Opa, a gente pode pegar esses dados aqui. Vamos pegar, não tem ninguém pedindo a gente. E foi o que aconteceu, né? Agora que tá começando a ter uma resistência nessa parte, né? Eu acho que ficou mais claro quando o Snowden veio e falou em público, né? Que a NSA tava espiando todo mundo, né? Essa 2013 foi assim o boom do negócio, né? Então aí já começou também a... começou a ter uma conscientização maior nessa parte. Até coletivos para falar de privacidade, agora que eu senti que começou a ter um pouco mais. Até porque antes muita gente via como teoria da conspiração ou paranoia, né? Mas aí ele veio e confirmou exatamente, que era tudo verdade. Exatamente. Que a NSA realmente, de acordo com as maiores empresas de tecnologia, como Google, Facebook, YouTube, Microsoft, Apple, para passar a informação para eles, né? Eles gravavam todas as ligações telefônicas, todas as mensagens de texto, tinham acesso a e-mails, mensagens, chamadas de vídeo, chamadas de áudio, dados de redes sociais, tudo isso eles tinham acesso. Qualquer Sim. analista da NSA podia ver, sentado na sua mesa, espionar qualquer pessoa do mundo, basicamente. O Snowden fala isso. Uma coisa importante na vigilância moderna são os trackers e a impressão digital do seu navegador. Trackers são rastreadores que ficam te seguindo quando você vai de um site para outro, e eles se comunicam entre si. Então, por exemplo, você entra num site de notícia, depois você entra, não sei, você está procurando uma receita de alguma coisa que é cozinhar, depois você procura qualquer outra coisa e depois você loga no Facebook e ele avisa tudo aquilo que você acessou, ele avisa o Facebook que foi você que acessou. E ele fica sempre seguindo o que você acessa e informando, delatando você, fica aguentando. E a impressão digital do seu navegador são algumas características que fazem a maioria dos navegadores únicos. Por exemplo, as extensões que você tem instalado no navegador, as fontes que você tem disponíveis no seu sistema, o sistema operacional que você está usando, o IP, seu IP, até mesmo o tamanho da sua tela, se você deixa o navegador maximizado, são características que ajudam a identificação do seu navegador e deixar ele como... identificar ele como navegador único. E tem um site da panopticlick.eff.org que você pode testar se seu navegador é único. Na última análise que eles fizeram, 90% dos navegadores eram únicos. Então só você ter um navegador quando você entra no site, dá pra saber que é você, porque só você tem aquele navegador. Talvez a melhor forma de prevenir isso é usando o navegador Tor Browser, que além de anonimizar seus dados, ele vem por padrão igual pra todo mundo. Então, todos esses problemas que você vai ter de deixar seu navegador único, com o Tor ele tenta mitigar isso. Sim, tem o Tails também, né? Tails é o sistema mesmo, que é tudo que passa no sistema ali é passa pela rede Onion, né? Sim, pelo Tor, digamos assim. E o Tails é interessante que ele não. Você não instala ele no HD, você roda ele num pendrive ou num CD ou DVD. E depois que você desliga, não fica nada salvo no computador. Nem você pode até criar uma partição, uma parte no pendrive, para você, que chama persistência, para você gravar alguns arquivos, mas no computador não fica nada. É muito bom para usar tanto computadores públicos, não é muito eficiente para computador público, que você não sabe se aquilo lá é seguro ou não. Até mesmo, você tem que ver para você, né? O que as ameaças que você acha que está correndo. Se você acha que é viável isso, que é uma solução válida para sua realidade, então usa. Mas para um usuário normal, um usuário comum, talvez não seja tão necessário. Tem sempre que ponderar o quão conveniente vai ser esse uso, se você vai realmente usar ele. Se não, nem vale a pena tentar começar a usar. É, uma coisa que eu achei interessante foi usar para rede aberta também. Eu dei um workshop em dezembro e eu usei, né, eu usei o Tails no meio do workshop. É. Pode crer, é interessante. É, porque a gente tava em rede aberta. É, isso com certeza. Até não foi tanto por privacidade, foi por segurança. É bom sempre ter andar com um pendrive no chaveiro. Ah, eu tô com um na bolsa aqui. Então, anda sempre com um pendrive, né, nesse tipo de situação, vai lá e liga o Tails. Mas em casa, quando estiver tranquilo... É, até mesmo pra rede do hotel também. Também, com certeza. Né, então, assim, isso já ajuda a mostrar também que privacidade, assim, você usar uma ferramenta mais voltada para privacidade ou anonimato não é coisa de criminoso. Não é coisa de quem faz coisa errada. Com certeza. Né? Não é só para essas pessoas. É para todo mundo. E se a pessoa for criminosa, o problema é da pessoa. É das autoridades. Entendeu? Não é nosso, não é das pessoas. Não são dos empresários, não é do Google, não é de ninguém. Exatamente. Até porque a gente precisa provar que essa pessoa é criminosa. Verdade. Entendeu? Então... invadir o espaço de uma pessoa que pode ser criminosa, a gente ser criminoso também. Essa é invasão de privacidade como crime. É, tem esse outro lado também, né? Pra quem é a privacidade, né? Será que é só para as pessoas que obedecem a lei? Aí é uma outra questão bem interessante. É, a gente entra no problema de definir quem são as pessoas boas e quem são as pessoas ruins, né? Porque pra gente, uma pessoa ruim é alguma pessoa que matou alguém, pedófilo, alguma coisa assim. Mas pra alguma autoridade, uma pessoa que vai entrar na lista de atenção dela, uma pessoa má, é qualquer pessoa que faz alguma coisa que vai contra a autoridade dela. Ou uma pessoa pobre. É, também. É, também entra nisso, né? Uma pessoa sobre quem eu tenho domínio, né? Então, aí é... Porque pessoa com grande poder... Ela não tem ninguém que exerce poder sobre ela. Ela já é o poder, né? Ela já é o Deus. Não tem ninguém que investiga, que fica espionando. Vocês assistiram o Cidadão Kane? Então, tem um jornal dele, do cara lá, né? Ele fala, eu posso escrever o que eu quiser, que ninguém vai me parar. Né? Então tem isso, né? É o que a gente tava falando, né? A vigilância como instrumento de poder. Né? Então, é assim... No próprio artigo, fala isso. Qual artigo? Né? Que é o instrumento de poder. É o do Panóptico, acho que é o que tá. Isso. E o Panóptico, ele foi feito pra isso. Pra ser um poder onde as pessoas pensem assim, talvez não tenha ninguém na torre, mas se tiver, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Eu tava lendo um outro texto que falava de uma meio que atualização desse sistema. Que o panóptico, a pessoa que está sendo espionada, sendo vigiada, ela tem medo, né, de estar sendo vigiada. Então ela deixa de fazer as coisas pelo medo. Mas no sistema. Mas isso. Hoje em dia não é mais isso que eles querem. É isso. Eles querem que a gente nem perceba que existe a vigilância e faça tudo normalmente. Você sabe esse que eu lembrei é agora? Assim, eu dei aula numa escola de inglês, né? E tinha câmera lá. Primeiro dia, nossa, eu fiquei super incomodada com a câmera. Na sala? Isso na entrada, né? Não, Deus o livre. Nossa, se bom. Fosse na sala, eu ia fazer um auê, né? E assim, eles estavam com esse projeto. Gente, eu já trabalhei no Big Brother. É, eles têm câmera no escopo, na sala. Eu não tinha câmera no banheiro. Eu ia pra esse banheiro chorar, entendeu? Era o único lugar que ninguém podia me ver. É, mas agora você me lembrou do 1984 também, que tinha, na história tinha uma, o protagonista ficava sendo vigiado o tempo inteiro, né? Até ele fala no documentário, no documentário que a gente falou no Nothing to Hide, ele fala isso, né? Que na história, no 1984, tinha... a vigilância em todo lugar. As câmeras viam em todo lugar, exceto num ponto. Agora, quando a câmera não via, né, a pessoa pensava, não, eu sei, né, eu vou me esconder aqui das câmeras. Mas aí que tá, quem tava vendo, se não via a pessoa, sabia onde ela estava. Naquele ponto que não podia ver, né, que não conseguia, naquele ponto cego. Então, voltando ali, a câmera, né, onde eu trabalhava era só na secretaria. Mas eu ficava super incomodado. Aí? Não, eu estudei numa escola que tinha câmera na onde eu dava aula. Ei. Então, e a gente fala isso, né? Pessoa, não, quando você fala, não, tem que se cuidar e tal, né? A pessoa fala, mas como é que vão colocar a câmera, né? Tipo, né? Ninguém tá fazendo isso comigo, né? É aquela vigilância visível, né? Que você vê ali, que você... Que tem aquela coisa, né? Florinha, você está sendo filmado, né? Tipo... Tipo, ai, né? Assim, tá na tua cara, você tá vendo ali. Mas depois do tempo, você se acostuma com aquilo. Isso que é o mais, que é o mais assustador. Eu entendo, Miriam, que em alguns lugares, né, por causa desse capitalismo complexo onde a gente vive, tem que ter câmeras, né, por própria segurança desse dono de empresa, desse indivíduo. Tudo bem. Agora, você botar uma câmera para espionar, entendeu, de vigilância em outro sentido, entendeu? Para mim, ele é completamente incoerente. Na verdade, vigilância já é incoerente, né? As pessoas não precisavam, precisar de ser vigiadas. Mas sabe o que você me lembrou agora? Tem um artigo que eu li há muito tempo que ele falava dessa parte de vigilância. Só que era isso em inglês, né? Em inglês é surveillance. O prefixo sur é de cima, né? A pessoa de cima olhando de baixo. Agora, esse artigo ele falava de surveillance, tipo S-O-U-S, surveillance, né? Assim, esse prefixo sus é de baixo, não é assim, o Estado me vigiar, mas assim, seria tipo, o Estado vigia, mas eu também posso vigiar o Estado. O exemplo que ele dá nesse artigo, por exemplo, alguém que sai com uma câmera filmando todo mundo, filma um acontecimento, né? Tipo, a autoridade pode filmar, mas eu também tenho o direito de filmar, né? Ela pode apresentar a versão dela, mas eu também tenho o direito de apresentar a minha. É mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui hoje. Cada pessoa tá gravando a sua trilha, né? Você tá... A Lu tá gravando o áudio dela, eu tô gravando o meu, o Zé tá gravando dele, todo mundo gravando o seu, né? Não tem só uma gravação, não é só um lugar que tá registrando, né? Tipo, você pode me filmar, beleza, né? Você tá me filmando, beleza, mas eu também tenho direito de te filmar. Seria mais ou menos essa parte, né? Então, eu li esse artigo, mas eu não tinha pensado na época sobre... Mas o panóptico no começo era isso. É mesmo você não sabendo que existe uma pessoa na torre te vigiando, você poderia vigiar a pessoa do lado. Porque, tipo assim, já que eu tô vigiando, ela também vai me vigiar, a gente não vai fazer nada de errado. Você sempre assume, né, que tem alguém na torre. Então, entendeu? Você sempre tem uma justificativa pelo outro, você olha o outro. No caso do panóptico. Ah, deixa eu buscar, entendeu? O link desse artigo que eu falei agora. Assim, achei ele fantástico quando eu li. Né? Porque é uma coisa que a gente não fala. Normalmente, quando você fala dessa discussão de vigilância, é só de um lado vendo. Né? Não é os dois lados. Isso até foi importante. O que eu percebi na prática, isso aconteceu na prática, né? Por exemplo, a mídia. Vocês lembram quando teve os protestos aqui no Brasil em 2013? Né? Assim, o jornal mostrava uma versão, mas você via no YouTube em outros lugares, né? Em outras mídias, era assim. Era, as pessoas mostravam a versão delas, né? Mostrava que a polícia fazia, né? Tava agindo com truculência com as pessoas, né? Até um acontecimento mais recente, há uns anos, acho que foi 2016 ou 2015, o que aconteceu? Teve um protesto dos professores aqui no Paraná, né? E a polícia foi e bateu os professores. Né, a mídia não mostrou, mas quem mostrou foi, assim, o pessoal que tava ali, gravou com o celular, Porque isso a Globo não mostra. Então, aí entra esse conceito de surveillance. Tipo, tem várias versões, né? Eu posso mostrar a minha versão também. E isso entra tecnologia. Hoje tá mais fácil gravar. Não, com certeza. Né? Quer ver? Uhum, tem uhum. aqui no... Mas é muito mais contra do que pro. Né? É claro. No caso de vigilância. É claro, você acha que eu vou deixar outra pessoa ter poder sobre mim? Você acha que eu vou deixar outra pessoa mudar o sistema? Não, né? Mas o legal disso é a gente tentar nos policiar, né? Pra gente não fazer aquilo que a gente não gosta que faça com a gente. É. Né, no caso que eu falei do Black Mirror lá, da mãe, né? Que a gente gosta de aprender com isso e tentar chegar em algum grau de coerência, né? Nem percepção que isso a gente não vai alcançar, mas pelo menos coerência. É verdade, mas é uma coisa que também vai levar um tempo para mudar, né? Ou talvez mude a forma. Vigilância, talvez mude o propósito da vigilância, a motivação da vigilância, né? Por exemplo, agora tá tendo uma onda bem grande de bloqueio de anúncios, né? E, assim, tem bastante plugins para bloquear anúncios, até mesmo no celular, que era um território onde, por exemplo, assim, não tinha muito bloqueio nessa parte, né? Você controlar a plataforma também é impedir bloqueio, né? Impedir o controle. Você controlar a plataforma, né? Facebook, por exemplo, controlar o que você vê dentro dele, né? E como? É uma maneira de proteger esse status quo, né? De você proteger essa disposição de anúncios também. Disposição no sentido de mostrar, né? Então, assim, as coisas estão caminhando para uma direção interessante hoje, né? O Facebook, a gente fala do Facebook, mas é a rede que tem mais usuários hoje, a rede social que tem mais usuários no planeta, né? Assim, um domínio imenso. E o que acontece? A gente tá vendo que tem uma rejeição, né? As pessoas ainda continuam usando, mas elas sabem, não, que tem bloqueio, tem fake news, tem, né, tem uma bolha de filtro de bolha aqui, né? Então, assim, a questão da privacidade eu vejo assim como uma questão que está permeando tudo isso, né? E trazendo várias outras decorrentes disso, né? Mas eu acho que a raiz de tudo isso é o modelo de negócios. O modelo de negócios para que mantém isso, que mantém essa motivação para continuar pegando dados de todo mundo, para continuar captando esses dados. Não, pode falar. Sobre o que você falou, que não sabe qual que vai ser o rumo no futuro, né, da vigilância, sempre lembro de uma frase, não sei quem é o autor dela, mas já ouvi muita gente falando que os perseguidos em épocas de momentos de exceção são a lista de pessoas perseguidas em regimes de exceção são construídas em momentos de democracia. E é algo que eu sempre fico pensando, eu fico muito preocupado, assim. A gente não sabe amanhã. Mas né? Então. Mas no documentário mesmo. No documentário mesmo o cara falou ali, né? Sim, era ativista, né? Ativista do meio ambiente. E o que aconteceu? Exato. Né? É. Rastrearam ele e tal, né? O governo ficou vigiando ele. Então, né? A alemã lá, ela foi na Crypto Rave do ano retrasado, 2015. Ela falou que saiu de casa, tinha gente na porta da casa dela, vigiando ela, o marido dela também. Foram vários anos que ela ficou sendo vigiada. Isso deve ser, nossa, cruel pra pessoa. Imagina você saber que o tempo todo, tudo que você faz tá sendo vigiado. Ah, é complicado. O tanto de coisa que a gente faz quando tá sozinho, que não faz quando os outros estão olhando. Nossa, então, eu posso horrível. Falar, assim, eu posso falar da minha vivência como uma LGBT, né? Tipo, eu vivo numa cidade super conservadora, né? Aqui, eu saio na rua, eu falo, opa, eu tenho que me comportar de uma maneira, eu tenho que me comportar de um jeito. Eu não posso, que nem minha mãe fala, não posso desmunhecar por aqui. No meio da família também não, tem que andar de um jeito, né? Agora, quando ninguém tá olhando, eu fico de outro comportamento diferente. Eu fico como eu mesma, né? Eu falo do que eu quero falar. Eu me comporto do jeito que eu quero me comportar agora no meio dos outros, né? Quando tem, né, no meio das pessoas que eu sei que vão ter essa resistência, não posso ser, né? E isso oprime muito, né? Isso tem um custo muito grande, né? Eu até fiz um podcast sobre isso em dezembro, né? A gente gravou, foi assim, a entrevista foi comigo justamente nessa parte, né? Sobrevivência no armário, né? Então, e o custo humano que isso tem. Então, Então é bem complicado, sabe? Isso tem um custo muito grande, né? E isso tem também a ver com essa parte de privacidade. Não precisa ser um Estado vigiando uma pessoa, né? Não precisa ser, assim, uma organização vigiando alguém, né? Um exemplo mais, assim, que eu acho que é mais próximo é a vivência LGBT, né? Tem lugares ainda, né? Tem lugares que são mais liberais. Agora, tem lugares que são ultraconservadores. Por exemplo, você vai no Oriente Médio, né? Ali o Corão, né? O Islã condena muito a homossexualidade, né? Até no Irã, eu falei, né? É preferível alguém ser trans, um cara ser trans, do que ser gay, né? Assim, mulher trans, eles aceitam melhor lá. Isso foi uma coisa que me surpreendi bastante, né? Agora, você ser gay, né? O cara ser gay, eles matam, né? Aí você fica, tá, né? Tipo, eu não posso revelar essa informação lá, né? Eu tenho que me viver, né? De um jeito. Por exemplo, trago meu namorado pra casa, vou ter que falar, ó, meu amigo, né? Eu não posso explicar. É, tem essa vigilância toda também da sociedade, da cultura da sociedade ali, né? Até mesmo a minha cidade é assim, né? Não de ponto de, ah, não, você sai de mão dada com outro cara e te matam, não. Mas, assim, tem uma repressão bem grande por aqui também. E, assim, um relato que eu ouvi que foi bem bacana foi de um casal aqui, né, de dois homens. E eles falaram, olha, quando a gente vai no campo de futebol aqui na cidade, por exemplo, a gente toma cuidado pra não mostrar nem nada, né? Porque aqui é complicado. Né? Agora, uma outra cidade, eles foram na capital ali um pouco melhor. Um pouco menos, assim, eles não são tão, como é que eu posso dizer, assim, não correm tanto risco ali por causa da cidade maior, né? Tipo, ninguém tá ligando ali, tipo, tanta gente que nem ligam, assim, tanto. Mas ainda é um pouco conservador por aqui. Né? Então, você viver só com essa vigilância, você viver sabendo que você não pode falar o que você quer mesmo, que você não pode ser você, é terrível. E o que a gente faz? A gente tenta escapar para um lugar onde a gente possa ser, né? Onde você possa falar o que quer, onde você tem essa liberdade. E é isso. Eu lembrei na hora que vocês estavam falando, e nossa amiga, né, estava falando, eu lembrei de uma frase, né? Acesso é poder e poder é informação, né? Então, a gente vê que os grupos privilegiados têm o acesso, agora os outros não. Os outros não têm esse acesso, então eles não vão ter esse poder. Mais uma forma, né, do que vigilância traz aí para os privilegiados, né? Sim. Eu acho que a gente pode falar agora, para terminar, os tipos de programa. Ah, sim. Para a pessoa poder sair dessa vigilância, entendeu? Uhum. Bom, que nem um conhecido falou uma vez, né? Por exemplo, de redes sociais, a melhor maneira de você se proteger é não usar. Mas não é todo mundo que tem essa opção. Né? E isso foi uma coisa que esse conhecido também não eu acho que ele não percebeu na época. Né? Porque era assim, a melhor segurança operacional é você não fazer nada. Você se enfiar numa cabana e ficar lá. É, ficar isolado. Exatamente, né? Melhor segurança pro computador é você deixar ele desligado, não usar. Sim. É você morrer, né? É a melhor segurança. Verdade. Mas assim, né, pegando num caso não tão extremo, né, você pode ter controle, assim, isso é uma parte que eu acho bacana, é o que me motivou também a usar software livre, né, que você controla o programa, não é o programa que controla você, né, é o usuário que controla ali o que tá fazendo, que pode ver o código e mudar, e compartilhar a versão modificada dele, né, então, da pessoa, na verdade. E, por exemplo, para sistema operacional, agora o Windows 10 está capturando todos os dados que consegue, né? Todos os dados de telemetria e um monte de coisa, né? Não vi exatamente os relatos, mas aí o sistema operacional é GNU Linux, né? Ou Linux, se você preferir, né? Então, assim, seria... Essa foi uma coisa que eu fiz também, né? Até não foi tanto por privacidade, no Windows 10, no meu caso. Eu fui saber disso depois. Mas eu migrei bem na época que eu... que a Microsoft começou a empurrar a atualização do Windows 10, né, para os sistemas do Windows 7. E eu já queria usar o Ubuntu na época também, e aí acabou que juntou a vontade de usá-lo, né, de verdade ali, que eu ficava... A fome com a vontade de comer. Exatamente, daí foi. Então, seria assim... Né, para sistema operacional GNU/Linux. Isso aí, agora a distro que você vai pegar, a versão que você quer. É, a distro, né, é como então... se fosse uma variação assim do sistema operacional. Assim, é, tipo, o Windows tem o GNU/Linux, só que é uma versão. Sim, o Windows tem o Windows 7, o Windows 10, que é tudo em versões que a Microsoft faz. O GNU/Linux é um sistema base e a comunidade ou empresas podem desenvolver variações desse sistema, chamadas distribuições, que atendem diversos públicos, diversas necessidades. Cada um tem seus prós e seus contras. Cada um tem suas recomendações, né? Não existe uma distro perfeita, mas tem que analisar o seu caso e ver qual seria melhor para você. Exatamente. Duas coisas que eu acho que a gente tem que conversar antes de começar a falar sobre segurança e privacidade. A primeira é falar de paranoia e conveniência. É, a gente não pode ser paranoico. Paranoia é quando você chega no estado que você deixa de fazer as coisas por ter medo, sabe? A gente não pode chegar nesse ponto de inação. A gente tem que atingir um equilíbrio. Tem que ter a preocupação, mas uma preocupação sadia, que não vai impedir a gente fazer as coisas. A gente não vai ficar trancado em casa sem falar com ninguém. E a conveniência é outra coisa que a gente tem muito que levar, que pesar quando for pensar em segurança e privacidade, porque não adianta nada a gente falar, só vou usar o Tails, que é um sistema que só funciona no pendrive, de navegação, só vou usar um navegador anônimo, não vou mais usar o Facebook para nada, não vou usar o WhatsApp para nada, vou parar de usar de vez. E você drive ficar um também. Dia assim, você ficar uma semana assim e parar, porque você não está pronto para isso. É importante você ver até que ponto você está disposto a ir. E até que ponto a conveniência vai valer a segurança. E uma coisa que pode ajudar é fazer essa mudança aos poucos, você não precisa fazer de uma vez. É algo que ajuda a mudança a ser mais permanente e mais efetiva. Então, se você usa o Windows e quer usar um sistema operacional livre, você pode, por exemplo, instalar o sistema operacional livre GNU, junto com o Windows, então os dois. Dá um tempo até você acostumar. Quando você acostumar, aí você vai e você tira o Windows. Esse é um meio que padrão que quase todo mundo que está começando nesse universo faz. Quase muita gente faz isso. Entra com os dois, aí depois de um tempo tira o Windows. Então, tá no estágio de tirar o Windows. Aí. Então, é que assim, faz acho que quase um ano que eu não entro mais no Windows aqui no meu computador. Eu falei, olha, eu tô precisando de espaço aqui, vamos tirar. Nossa, gente, tem tempo que eu não uso isso. Tem muito. Então, tipo, abre a roda aqui, né? O pessoal abre a roda, eu sou fulano. Oi, fulano, eu estou há um ano sem usar Windows. Mas enfim, tem que ser devagarinho, né? Mas aí tem toda uma lista de ferramentas também. Tipo o navegador. O navegador eu acho que é a parte mais fácil de você começar a proteger melhor. É só colocar uns plugins do Firefox no Chrome, tipo HTTPS Everywhere, né? Ou uBlock também, para bloquear anúncios. Olha aí, né? Pessoa incentivando já a desobediência aqui de anúncios. Mas é bom bloquear também, porque eles rastreiam bastante coisa também, né? Os trackers estão nos anúncios. Então, beleza. Então, pessoal, vem com a tia aqui. Olha só. Software livre tem 4 liberdades. Liberdade 0. Você pode executar o programa onde você quiser. Seja celular, seja Windows, Mac, Linux, em qualquer computador pra que você quiser. Exatamente. Pra que você quiser. Beleza? Então, liberdade número 1. Você pode olhar o código, estudar e usar para seus propósitos. Né? Você tem acesso ao código. Né? Você pode olhar. Ah, não, o código foto está aqui. Está aqui, eu posso ver e alterar. Né? Aí acho que já entra na segunda liberdade. Né? Não, só falar o que é o código fonte também, para quem não sabe. Ah, sim. Então, código fonte é como o programa funciona no seu computador. Na verdade, é como o programa escrito, né? Porque o que funciona são vários uns e zeros na máquina. E aí o que acontece? Para a gente debugar, né, para você trabalhar com os zeros quando você está escrevendo um programa, é terrível. Aí o que aconteceu? Inventaram outras linguagens que são mais próximas da linguagem falada. Né? Aí o que acontece? A pessoa, quando vai desenvolver um aplicativo, ela faz na linguagem de alto nível, linguagem próxima da falada. Aí, para você usar esse programa, né, tipo, eu escrevi um texto, ele não vai fazer nada no computador. Eu preciso compilar. compilar é o quê? Transformar essa linguagem falada, né, essa linguagem de programação, em uns e zeros. Né, em alguns casos, agora tem outras linguagens que funcionam de maneira diferente. Enfim, então o código seria isso, né? Como o programa funciona, o que ele faz, quando ele faz, como, né? Seria tudo. Tudo envolvido ali. Agora, falando de programas web, você tem o cliente e o servidor. O cliente é o programa que interage com o servidor. O servidor é onde fica os dados. É onde fica os dados e, em alguns casos, a lógica do programa, né? Tipo, por exemplo, o web app, digamos, a Google Docs, né? Ou você acessa pelo cliente. Agora, quem faz a edição ali do documento, quem mexe com os textos, né? O programa que faz isso está no servidor do Google, né? A gente não tem acesso ao código, né? Então, seria mais ou menos isso. Agora, voltando às liberdades do software livre. Sim. A liberdade número 2 é você poder fazer cópias modificadas do programa. É você poder criar a sua versão do programa a partir do código fonte dele. É, por exemplo, eu tenho um player de música aqui, um tocador de música. Eu posso olhar o código dele, não só olhar, como eu posso alterar o código dele e fazer a minha própria versão. Né? Eu acho que precisa melhorar o botão de play aqui que não está funcionando direito. Eu posso pegar e arrumar por conta e fazer a minha versão. Agora entra na terceira liberdade, que seria o quê? A liberdade de você distribuir as suas cópias para outra pessoa. Normalmente o pessoal do software livre fala de modo a ajudar seu próximo, né? Mas seria distribuir mesmo. Aí você pode distribuir para quem você quiser. Então, assim, resumindo bastante, né? Assim, a essência das quatro liberdades do software livre são essas, né? Você executar o programa onde você quiser e como você quiser, você ter acesso ao código fonte, você poder fazer as suas próprias cópias e suas próprias versões do programa e poder distribuir as suas versões modificadas. Continuando, assim, as ferramentas. Sobre ferramentas que a gente pode usar para ter mais segurança e privacidade, fala de mensageiros. Então, mensageiros eu acho um assunto legal. É, mensageiros eu também acho bacana. Só que assim, você pode até usar um mensageiro bom, 100%, top, mas se a outra pessoa não usar, aí não adianta. Né? Não adianta, porque não vai conversar com ela, né? Daí fica meio difícil. É, tem todo um esforço para convencer as pessoas do seu círculo social a usar ele. Por exemplo, numa época, em 2014, eu com meus amigos na faculdade, a gente conseguiu convencer muita gente a usar o Telegram. Tipo, a nossa turma inteira usava o Telegram, uhum. Que a gente não gostava do WhatsApp. Uhum. Hoje em dia a gente também não gosta mais do Telegram. Uhum. Mas a gente conseguiu convencer muita gente a usar o Telegram e não sei, no nosso grupo lá, o aplicativo mais usado é o Telegram. Uhum. Então, com algum esforço, você consegue trazer as pessoas para usarem algum software diferente. Não é simples. Dá trabalho, tem que encher o saco, mas dá. Sobre soluções, né? As mais conhecidas que se usam é o WhatsApp, em primeiro, né? O Facebook Messenger também. Sim. Talvez o Telegram, também é bem famoso. Só que os três não são, assim, coisa mais segura do mundo. O WhatsApp e o Facebook coletam metadados, eles são proprietários, eles não são livres, a gente não sabe como eles funcionam. O Telegram, o cliente dele, o programa que roda no seu celular é livre, mas o servidor não é livre. E também, eu particularmente acho bastante obscuro o modelo de negócio deles. Porque é um milionário que fala, eu tenho muita grana, vou criar um aplicativo de mensagem aqui e é isso. E o cara é meio que um popstar também. Eu não confio no Telegram. Ele é o vilão de James Bond? Tá ligado o filme do James Bond? Mentira. O Pavel Durov? É. Nossa. Ele parece tipo o vilão do James Bond. Você começa a assistir os filmes antigos e você olha o visual, tá igual. Mas o mais conhecido, assim, que tá mais depois das revelações de Snowden, inclusive ele recomendou, foi o Signal. Uhum. Signal, o protocolo de criptografia do Signal é o mesmo que o WhatsApp, do WhatsApp, na verdade, é o mesmo do Signal. Uhum. E o Signal é um software livre. Uhum. É bem interessante. É o uso dele é bem parecido com o do WhatsApp, não tem erro. Mas só baixar e instalar. Tem grupo no Signal também? Tem grupo no Signal também. Nossa. Interessante. Agora ele tem versão desktop para todos os sistemas operacionais, tem uma versão sim. Web. Ah, mas aquela versão desktop eu achei muito, muito fuleira, assim, tipo, só um wrapper na internet, da versão web. É, achei isso. É. Muito fã, assim, sabe? Tipo, assim, tem alguns outros programas, só que é complicado porque a maioria deles não estão estáveis ainda. O Signo é um dos poucos que realmente pode falar, não, esse pode usar que ele tá bom. O resto ainda, a maioria tá em fase de desenvolvimento, então você não pode confiar 100%, nem os pode confiar 100%, mas tem que ficar bem com o pé atrás, porque pode ter muito problema ainda, muitos não foram auditados, mas alguns muito legais, que a gente tem de legal. Tem o Tox. Tem o CryptoCat também, eu usava um tempinho. Tem o CryptoCat. O que mais? Tem o Briar. Briar é muito legal, tem um aplicativo de mensagem distribuído, que ele tem, não o tem Riot servidor. Também. Ele é Riot também. O Riot é descentralizado, né? É. E livre também. Já livre também, é. O Riot, na verdade, faz parte da Rede Matrix, da Rede Matrix. É. Né? Matrix.org. Tem muitos outros aplicativos. É, quem quiser olhar lá, Matrix.org, isso aí. O que mais? Tem os protocolos. Eu gosto muito de pensar. OTR, XMPP. É. O que eu gosto é de pensar em soluções para o Skype ou para outros programas de conferência, de áudio e vídeo. Uma solução. A gente, para gravar esse podcast, está usando o Mumble. Sim. Mumble.info, que é o site. Que ele é livre também e tem alguns servidores públicos. Você pode usar para conferência. Pessoal que joga, que usa bastante. É legal que dá para gravar as conferências em uma faixa para cada pessoa, um áudio para cada pessoa, então fica bem mais fácil de editar. Outra solução legal é o Jitsi, que tem um site que a gente vai deixar aí linkado. É bem simples, só no navegador você abre ele e funciona. Quer dizer, deveria funcionar, porque às vezes não funciona, né? Então, você pode arrumar, porque é software livre, mas precisa de gente pra arrumar. Então, se você sabe arrumar o Jitsi... Então, está aí um desafio pra você. Mas, enfim, pior que é, eu tentei usar com meu pai uma época, mas... Ah, ele não entendeu direito. Mas, assim, tem... Outro legal... Ah, pode falar. Eu gosto do Ring também. Ah, o Ring ele é do projeto GNU, e ele é distribuído também, é peer-to-peer, de pessoa pra pessoa. É bem legal. O foco dele é para vídeos, conferência de vídeo, vídeo e áudio, né? Ah, que legal. É bem interessante. Funciona bem. Uhum. E agora, para mandar e-mail, por exemplo, dá para encriptar também, né? Mas aí acho que tem privacidade envolvida, assim, tipo, só você e a pessoa que receber vão poder ler. Sim. Ainda tem o problema dos metadados. É. Por exemplo, se você usa, as duas pessoas usam o e-mail do Gmail e manda uma mensagem cifrada, criptografada entre si, o Google não vai poder ler o que está escrito, mas ele vai saber que vocês estão se comunicando. Sim. Só isso já pode ser muito perigoso. É verdade. Mas para criptografar e-mails, o que é usado é o PGP. Sim. Eu não sei falar sobre o PGP, porque é muito difícil para falar assim num podcast, mas... Ah, pior que é. Se você tiver interesse sobre o PGP, dá uma procurada aí, porque não dá realmente para falar sobre isso no podcast. Mas tem o Thunderbird, que é um gerenciador de e-mails, que tem uma extensão para ele, que chama Enigmail, que permite você mandar e-mails criptografados de maneira bem simples, de maneira mais simples que eu já vi. E vale bastante a pena. Também é software livre. Assim, as ferramentas do software livre, assim, elas são mais indicadas, né? Porque você pode verificar ali que tá funcionando, que, né? E o que tá acontecendo com ele. Não é, não, uma solução proprietária. Tipo, até tem, por exemplo, o Wicker, né? Que é o aplicativo que assim, de mensagens, que ele faz a mensagem sumir depois do tempo. Né, tipo o Snapchat. Mas assim, a ideia do Snapchat de mensagem desaparecendo, né? Mas ele é proprietário, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo no Wicker. Então tem esse lado também. Quando a gente fala gente, você, pessoa, pode não saber programar, pode não saber ler o programa, não entender o que ele faz. Mas existe toda uma comunidade que consegue fazer isso, que está lá analisando os programas, vendo o que eles fazem, né? Tentando arrumar os problemas. Então vai nisso, né? De confiar na comunidade. É, tem isso também. Tem que confiar na comunidade também, né? E tem que ter uma comunidade também, que não é só programador. É, realmente. Gente. Diga-lo. Oi. Eu vou precisar sair, então eu acho que eu vou dar um tchau também. Então, gente, valeu. É isso. Vamos encerrar todo mundo, nós três? Ah. Gratidão. Em breve, talvez, teremos mais edições disso, né? Quem sabe? É, se vocês nos aturarem mais 10 horas, porque tem papo pra mais de meia. Então é isso, vamos despedindo. Tchau pra vocês, até mais. Ah, eu também vou indo. Falou, pessoal. Eu também vou indo. Beijo, tchau. Beijo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai colocar esse podcast no site do Encripta, que é encripta.org. E é isso aí, galera. Até uma próxima. Isso aí. EncriptaCast, o podcast do Coletivo Encripta, que você encontra em www.encripta.org.